Este é o episódio 99 do Até Tenho Amigos Que São. Convidado é o Bé Fachada, com quem estive à conversa no jardim na segunda-feira. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem de se tornarem patronos no Patreon. E é isto. Está calor. Estás a montar a tua cena de vaping? Estava a montar a minha estação de vaping. Mas é estação? Eu nunca percebi bem qual é a diferença entre vaping e... E fumar. E fumar e cigarros eletrónicos, porque eu percebo zero de todos. Não, pronto, cigarro eletrónico é com líquidos e é para nicotina, não é? Eu só uso substâncias mágicas. Ok. Portanto, isto basicamente aquece... O teu. Pronto, a tua mistura de aromaterapia. Ok. Aquece a temperaturas eficazes antes de queimar, portanto, antes de ser cancerígeno. Okay. E por isso é que é melhor do que fumar com tabaco? E é mais eficaz. Tipo, tabaco normal, ok. Pronto. Uma das últimas vezes que eu estive contigo, estavas a falar de como ias a fóruns de vaping. É verdade, é verdade. Como sou um membro da comunidade. Sou um membro da comunidade de vapers. O que é que se discute nesses sítios? Eficácia. Sim. Dos vaporizadores, manutenção. Tipo marcas? Sim, sim, sim. Tipo coisas? Sim, sim, sim. Então, isso... A malta fiscaliza as marcas, não é? Está em cima delas, isso é os materiais. Kit, ou já é... Bem, a primeira estação. Não, isto já é uma. Isto é um vaporizador, assim, digamos, do gajo do fórum que começou ele próprio, abriu ele próprio a sua marca e fez ele próprio a sua patente e, portanto, é um herói da comunidade, não é? E então a malta apoia-o e toda a malta acha que o vaporizador dele é melhor que os outros. E tu, eu lembro-te de dizeres que havia uma pessoa que se identificava como Carole King. Sim, há. Singer of Songs. Aparece mesmo Singer of Songs. Carole King, Singer of Songs. Mas a Carole King não se diria Writer of Songs? Não sei. Porque ela antes de cantar as canções, pois. Ela tinha tipo 50 números. Mas eu duvido que seja a própria Carole King. Apesar de que encaixaria no perfil do membro normal do fórum, porque o fórum não é frequentado por millennials, é um fórum essencialmente de meia-idade. Eu, se fosse a Carole King, eu teria um fórum de vaping. Claro. Por isso é que eu gosto de pensar que é ela. Sim, eu também gosto de pensar que é ela, até porque é um membro bastante importante do fórum, tem uma coleção invejável de vaporizadores e é muito experiente. Já aprendeste alguma coisa com ela? Sim, está-se sempre a aprender ali, estás sempre a aprender. Não, mas com ela, especificamente. E com ela, especificamente também, sim. Claro. Porque aprendes como é que deves tratar as baterias, como é que deves... Isto funciona com isqueiros? Uma bateria? Não, este funciona com isqueiro. Ok. Isqueiros é que has de comprar. Ok. Quanto é que deves triturar a tua erva? Há quanto tempo é que te meteste nisso? Quando deixei de fumar, há um ano e meio. Ok, e é por isso que não tens feito música? Não. Acho que a parte da música tem a ver com tudo junto, não é? Por um lado, a vida familiar tornou-se muito mais intensa, não é? Muito mais ativa. Tenho três filhos. A Mané também precisou de algum a tua mulher? Da minha namorada, também precisou de ter algum espaço para desenvolver o trabalho dela também. E, que artista, certo? Sim, trabalho artístico dela também e pronto, eu próprio também não posso estar... Estou sempre com muitas dúvidas em relação à música, em relação ao papel da música e passou-se assim um período de... Mas que tipo de dúvidas em relação ao papel da música? Em relação ao meu papel, se quero... Porque a música tem sempre um lado muito, muito ridículo, não é? Eu sou obrigado a conviver comigo próprio de muito perto, não é? Isso não é sempre... Não é sempre um convívio positivo, não é? Sempre um convívio construtivo, não é? Eu posso estar completamente farto de mim num dia e se houver um concerto marcado para esse dia, tenho na mesma que ir conviver comigo próprio, expor-me, não é? Estar naquela posição em que estão 200 animais a olhar para um animal e depois estás ali e tal, e aquilo, se pensas muito naquilo, começas a ficar com vergonha, a sentir-te um bocado ridículo e tal. Portanto, há fases em que o desgaste psicológico, não é, disso é mais forte que noutras, e principalmente quando se atravessam assim períodos de indecisão, em que não se percebe muito bem o que é que vai acontecer no futuro, para trás, para a frente, não é? Este último ano foi assim um ano esquisito, não é? Em que não se percebia muito bem. Mas em que sentido é que foi muito esquisito assim? Mundialmente, não é? Politicamente e socialmente, economicamente, não é? Estamos num período de transição em que efetivamente o século XXI tem que começar de alguma maneira, e nós continuamos a viver completamente obcecados com o século passado, não é? E passamos os nossos dias enfiados dentro de um grande arquivo do século passado, que é a internet, não é? E então tudo isso parece que está a atrasar a nossa entrada no século XXI, sendo que ao mesmo tempo está tudo completamente diferente, não é? Se nós pensarmos bem o que é que era os anos 90, não é? A internet pré-Google, não é? E o mundo pré-Google e pré-redes sociais, não é? E agora tudo mudou, não é? Está tudo muito diferente, mas é esta nossa maneira de viver, sempre a olhar para trás e olhar para... Mas... Porque é fácil e sabe bem, não é? Olhar para o século XX, o século XX é tudo muito icónico, é muito fácil de digerir, foi digerido muitas vezes, nós dividimos-lo em décadas, temos aquela... podemos colecionar, não é? Parece que conseguimos colecionar décadas e colecionar coisinhas e não sei o quê. Mas estás a dizer que isso é uma das coisas que te impede de fazer música nova. Ao mesmo tempo, sempre que houve momentos desses de indecisão histórica e mudança, costumam ser fixos para as artes. Sim, mais ou menos, sim, depende. Não necessariamente sempre fiz para as artes, mas às vezes são sei lá, como é que se... Sim, pelo menos tipo, no o nosso exemplo do século XX é ver sempre uma oscilação muito grande entre momentos construtivos de intervenção, não é? E momentos subversivos de sobrevivência, que é a fase em que nós estamos, não é? Momentos de sobrevivência que fica, as artes ficam mais surrealistas, mais experimentais, não é? Mais oníricas, não é? Mais individualistas. E sim, pá, essa oscilação, em princípio, o momento para fazer música continua a ser sempre cada vez melhor e cada vez mais apropriado. Não, mas para mim, não é? Que já fiz um trabalho, não é? O Bowie dizia que só se inventava duas coisas na vida, né? Que ele inventou uma na primeira metade da carreira e depois na segunda metade da carreira inventou a segunda coisa. Portanto, eu que tenho uma parte do trabalho feito e tal, depois existem sempre momentos em que eu me sinto, pronto, não é bem bloqueado, porque consigo continuar a produzir mais ou menos, mas existe um bloqueio na altura de finalizar o trabalho, de acabar as canções, de fechar as canções e de me comprometer com as canções. Aí sim, começam a aparecer bloqueios e as coisas não... Os discos depois não ficam feitos, né? Eu, neste período em que não fiz discos, fiz um conjunto de canções... À Braguesa, no primeiro ano, em 2014 logo, em 2015 fiz um conjunto de canções ao piano, mas depois elas nunca foram acabadas, as letras nunca foram levadas a bom porto. Tu achas que as canções só existem quando estão acabadas, certo? Sim, sim, sim. Só estava a dizer isso. Sim, e mesmo depois, né? As canções só existem depois de já estarem a ser ouvidas, acima de tudo. Porque depois o processo já está tão intrincado que eu, quando estou a chegar ao fim da composição, já não tenho o discernimento completo em relação àquilo que estou a fazer. Preciso de um momento de interação com o público para perceber quais é que são as partes que já estão mesmo feitas e quais é que são as partes que ainda estão por polir. E isso, há bocado estavas a dizer que quando vais tocar, tens 200 pessoas a olhar para ti, isso é difícil, mas é muito mais fácil do que o que a ideia que eu tenho é que tu, quando vais fazer um disco, estás tipo meses, anos a trabalhar nisso. Sim. Portanto, há um conceito é muito mais simples. Mesmo que tenhas dúvidas. Sim, sim, mas o disco é só desgastante, sim, fisicamente, e o concerto é desgastante emocionalmente, porque é uma. É diferente, não é? A parte da. Porque tem é quase só o elemento da performance, não é? O corpo, não é? A presença física, não é? A presença do corpo que tem que ser constante e imediata, portanto, isso existe um esforço. Para nunca quebrar, não é? Eu, quando estou a dar um concerto, se me baixo para beber água, o concerto não para porque, sim, eu estou sozinho, não é? Não há banda, portanto a performance é constante. Com banda, não é? Houve um período em que toquei com banda, sim. Sim. Portanto, existe esse. O concerto para mim é desgastante nesse sentido, e o disco é outra experiência. Sim. Além de que no estúdio eu aprendi a sentir-me muito confortável e muito bem no estúdio, tiro muito entusiasmo de cada pequena técnica que se vai aplicar, cada coisinha que se aplica. As canções depois no fim acabam sempre por ser um somatório tão grande de truques e de momentos, e de momentos em que eu me entusiasmei em estúdio, que depois isso é que me dá aquela sensação de que é o melhor disco que eu ouvi na vida, que eu preciso sempre ter quando acabo o disco, que é isso que significa o disco estar acabado, é ser, epá, porra, era mesmo este disco que eu queria ouvir desde que nasci. E pronto, e depois passado uns meses começas a a ver para onde é que aquilo pode melhorar, não é? Claro, mas na altura é isso que é a sensação de acabado, é as canções estarem cheias de memórias entusiasmantes a cada passo, a equalizar a batida, a comprimir as guitarras, pôr um reverb, pôr um eco, gravar um coro, tudo isso tem que ser um momento de grande animação. Mas ao mesmo tempo tu estás bastante ativo em termos de concertos. Sim. E zero ativo em termos de gravações. Sim, é muito difícil também parar completamente de tocar, apesar de que hoje em dia já tenho muitos pudores em tocar. No concerto da ZDB já fiquei, já eu fico com, muito com o Bonga há uma semana e tal. Sim, já fico muito, já fico algo envergonhado de não ter nada novo para tocar, percebes? Já me sinto assim um bocado, e já há pessoas que se vêm queixar no fim do concerto de eu não ter coisas novas para tocar, portanto, sim, nesse aspecto de vez em quando falo com o meu agente no sentido de tentar não tocar, não marcar muitos concertos até ter material novo. Mas isso vai acontecer? Não vai acontecer? Vai acontecer, vai acontecer. Tem que acontecer. Vai eventualmente acontecer, sim. Sim, até porque eu agora já estou outra vez a ficar. A crise dos 30 foi muito difícil para mim. Foi 30 anos? Foi tudo junto, sim. sim. Passar os 30, ter um trabalho que está terminado, ter os 3 filhos, tudo isso junto. Acabou por ganhar mais peso do que o futuro, não é? Acabou por turvar um bocado a visão de futuro e ter vontade de ter motivação para continuar a fazer música, a fazer vida de música e a expor-me e a ter que conviver com a merda toda que existe e com trabalhares no meio, portanto tens que aceitar as coisas boas, as coisas más. O que quer dizer com a merda que existe? São as tuas coisas normais? Sim, as coisas normais. Sim, sobre as coisas normais e sobre de, estar sempre na expectativa de facto a música dar a música aqui, não é, à nossa volta, dar um salto qualitativo muito grande e definitivo, e que seja uma coisa que te convença de que daqui para a frente vais começar a ouvir boas bandas, boa música, boas canções, vais ter canções para ouvir, porque Porque é isso, porque um gajo ser um paladino isolado ainda aumenta, só aumenta mais a sensação de ridículo, não é? Porque a certa altura começo-me a sentir o Joker, não é? E não é bem isso que te motiva a seres um gajo, um músico de carreira, não é? Ser o Joker era ser o Joker, aparecia, fazia, dava umas piruetas, não é? Mostrava o rabo e ia-me embora. Agora continuar ano após ano, disco após disco, a continuar a fazer outro disco, não pode ser para ser sempre o palhacinho, não é? E ser sempre o iconoclasta, que foi sempre a maneira como eu fui sempre sendo inutilizado até agora, cada vez que chego a um círculo, não é? Onde poderei ser mais transformador com os meus interlocutores, sou imediatamente classificado de iconoclasta para neutralizarem o meu papel, e eu acabo por só conseguir ter um papel com a cafetra ou um papel de influência direta, não é? De diálogo e de passar a minha mensagem com poucos pares, acabo por ter muito poucos pares e continuar muito isolado no meu caminho. E ainda são pessoas que te chamam tio B? Sim, ainda são pessoas que... Agora já não, mas no início sim. Como é que isso começou? A história que eu ouvi foi que eles tinham uma canção a usar contigo? Tinham duas, tinham uma ou duas, sim, e eu convidei-os para eles irem lá à casa, foi isso. Foi isso. Porque eu também depois também percebi que era um fator de discussão entre eles, não era uma maneira deles de falarem de música e discutirem música, aquela cisão que havia entre os que gostavam dos meus discos e os que não gostavam. E agora, é graça. E sei lá, eu vejo-te muitas vezes com eles e vou às cenas de café, tratas lá, e esta coisa agora da Chita. Da Chita. Que houve, que já é a seguir à cafetra. É a cafetra da cafetra. O Chico estava a dizer que o Manel, a primeira dama, dizia que tinha começado a ouvir cafetra com 10 anos. Sim, sim, sim, sim. Que é. Sim, sim, sim, sim. Quando a cafetra apareceu, eram miúdos. Eram. Pelo menos para mim, que sou mais novo do que tu, mas também sou mais velho do que eles. Sim, sim, sim, sim. E agora já outros. Já há os outros a seguir, sim. Isso, e há. Pronto, há. Mas aí é mesmo. Há uma. Influência direta da cafetra da Chita? Como... Sim, sim, sim, há uma influência direta, até porque é muito mais fácil aprenderes de pessoas que conheces do que dos discos americanos. Mesmo que seja importante ouvires música de todo o mundo, é muito mais fácil aprenderes um ofício a ver alguém fazer e conheceres o propósito dessa pessoa, as motivações dessa pessoa, não é? Porque com a música longínqua, não é? Nós só temos acesso ao resultado, os processos vêm sempre muito romantizados pela imprensa da especialidade e pelas lendas e tal, à volta das gravações dos discos e não sei o quê. E só com pessoas que conheces é que consegues ter acesso a um lado mais, ao lado mais pragmático, não é? Por exemplo, mesmo a minha influência junto da cafetra, pelo simples facto de eu gravar sempre os discos sozinho com o Dudu, e é sempre um processo de estúdio muito isolado. No Golden Pony? Sim, é uma, já é um. Estou a falar para as pessoas. É um tipo no Golden Pony, exatamente. é um tipo de mensagem, não é? É um tipo de conhecimento que eu acumulei e que não passei para a cafetra, e que a cafetra não passou de todo para a Chita. Portanto, a Chita nem sequer tem vontade de gravar discos, né? Eles nem sequer têm propriamente essa necessidade, porque é uma coisa que tu, pá, só se eu levasse a cafetra toda para assistir a uma gravação inteira de um disco, mesmo assim eles tiveram, de vez em quando vão ouvir, ouvem uma pista a ser gravada, ouvem o disco a meio, depois ouvem no fim, e isso já faz alguma diferença, mas mesmo assim não é a mesma coisa que... não passou tão bem como passou, por exemplo, a questão dos concertos. Com os concertos é muito fácil, não é? O M, quando, em 2014, quando fez as duas primeiras partes na ZDB, quando foi o meu comeback, entre aspas, depois da sabática, ele mudou completamente a maneira de estar em palco do primeiro para o segundo dia, porque foi muito rápido a absorver essa lição, entre aspas, não é? Foi muito rápido a perceber o que é que se estava a passar, a perceber como é que se fazia aquilo, não é? Como é que se dominava a plateia, e no segundo dia já estava a cantar de maneira diferente, e depois a partir daí começou a trabalhar o seu próprio concerto. Portanto, essas coisas são muito... Essa influência é quase inevitável, não é? E na verdade eles... Cada um deles absorveu da minha música uma coisa muito diferente do próximo, não é? Cada um deles absorve uma coisa específica, não é? E isso também é, eu também acho graça a isso. E tu produziste com o Luís, produziste um disco do M? Produzi. Produziste Pega Monstro também? Produzi o primeiro de Pega e produzi o de Sem Live. Exato. E produzi o de Sem Live, sim. Sim. De produzir, quer dizer, não é com eles nunca é um trabalho de produção. Muito portanto com o Luís bem para mim sim. Eu, pronto, o disco do M, o M ainda é o gajo que gosta mais que eu faça o trabalho quase a 100%, né? que eu intervenha muito e que lhe diga quando as coisas não estão bem e que lhe diga para refazer partes da canção, etc. E ele vai e refaz e tal. Sim, mais ou menos. Pronto, eles depois têm... Lá está, não é? Eu nunca tive propriamente uma banda... e, portanto, essa parte da banda é muito, muito difícil... Passar para a Cafetra, como é que se ensaia, como é que se. Como é que se constroem as bandas, como é que se montam as canções, porque eu próprio também não. Quer dizer, sei fazer isso se for músico de uma banda, mas não sei fazer isso enquanto líder de banda. Como tu, tocavas baixo com o Luís? Tocava cenas. Tocava várias cenas. Sim, tocava Loop Station, na verdade. Okay. No início, quando era só eu e ele, eu fazia Loop Station, montava cores e não sei o quê, e era assim. Mas isso para mim é fácil, encaixar-me, ser second man é uma coisa que eu gosto. Isso é mesmo uma coisa que a Cafetra teve que aprender sozinha, que eles tentam aprender principalmente com a Maria e com a Júlia, que são irmãs e que têm aquela ligação instintiva, não é? De banda, tocam juntas, e todos os outros tentam aprender essa parte dela, mas os discos do M demoram sempre muito tempo a ser ensaiados com a banda. As canções já estão prontas há muito tempo, tal como no primeiro disco as canções também estavam prontas um ano antes do disco ser gravado. Depois aquilo demora sempre bastante tempo a ensaiar, mas acho que vamos gravar agora o disco do e M. Tu vais produzir? Sim, okay. Sim, não vou deixar, como eu lhe disse, como eu costumo dizer, não vou deixar agarrado, né? Sim, vou ajudá-lo a fazer o disco o melhor possível, sempre, e sempre que havendo essa possibilidade, acho que é ridículo não se pôr os discos o melhor possível. Isso para mim é, pronto, é uma parte da minha educação que foi muito diferente da educação deles. Eu fui sempre o meu pai sempre disse que eu podia ser o melhor naquilo que fizesse, desde que fizesse uma cena focada, e eles tiveram sempre uma educação de deves fazer segundo as tuas capacidades, e portanto eles têm sempre aquela tendência a achar que já está bom pelas suas próprias capacidades, e eu tento sempre ter o papel de dizer que não, que aquilo pode sempre ficar um bocado melhor, e tentar fazer com que as coisas fiquem fiquem melhores do que são realmente, não é? Porque é isso que é ir gravar um disco. O disco pode ficar melhor do que tu és, não é? E do que são as canções quando tu as tocas normalmente. Aí, estavas a dizer que as pessoas se queixam de não ter as coisas novas nos concertos. Eu estou farto de ir ver o M só para ouvir as coisas novas. Sim, sim, sim. E não sair um disco. Pois. Estou a fazer isto tipo há um ano e tal. Pois, é verdade. Sempre tu vai tocar a um lado e é tipo ou grátis ou fácil de... Sim, sim, sim, vai subir. Claro. Eu vou ver só para ouvir aquelas coisas. Claro. É o contrário de. E estão cada vez melhores. Sim, e eu noto essa coisa que ele vai mudando, que partes da canção. Vai melhorando. Vai melhorando. Pá, é um gajo. É isso, o trabalho. E o último já era com banda, os outros foram. O último pois. Que eu vi no lounge já era com banda. Pois. E os outros tinham sido. Pois. Eu solo. Pá, e nós tivemos muitos anos essa. Uma indústria muito, muito magrinha, em que nunca percebemos muito bem. Não temos nada instinto pragmático, não somos nada pragmáticos, não é? Os anglo-saxónicos nunca falam do lado pragmático de fazer os discos, porque eles são pragmáticos, é uma cultura pragmática. E nós não, nós vivíamos convencidos de que as artes eram feitas de inspiração, não é? E que os discos eram feitos da inspiração de um gajo e tal. Ainda temos, ainda há muito poucos produtores, as bandas ainda têm muitos problemas em arranjar um produtor, porque o produtor vai desvirtuar a banda e porque aquilo deve ser uma coisa da inspiração e tal, do momento. Mas depois em estúdio é tudo muito estéril e depois as bandas percebem que aquilo não está a ficar bem como eles querem. Depois começa a ficar tudo cada vez mais estéril, não é? O trabalho de estúdio... Pá, pronto, é toda uma cultura, todo um que tem que se alterar e que tem que passar a ser valorizado, isso mesmo, um gajo ir melhorando as canções até elas ficarem melhores do que eram, porque isso é que é fixe, não é? Tu estás a dizer que foi isso que tu passaste à Café, ou que tentas passar, e quem é que passou isso a ti? Ninguém. Isso eu, ou melhor, de música, enquanto músico, ninguém. Aprendi isso de outros sítios, aprendi isso do Pimenta, por exemplo, Alberto Pimenta. Que foi teu professor? Foi. Sim. Pá, foi uma influência, já era uma influência. Na Nova? Sim. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, sim, da na FCSH. Nova, sim. Foi meu professor na FCSH até se jubilar. Apanhei mesmo os últimos anos. Foi professor de quê? Dele. Foi professor de literatura. De várias cadeiras que eu tive que eu fiz de literatura. E eu nessa altura apanhei. Não, pronto, não só fui à procura dele, eu fui para essa faculdade à procura dele, para ser aluno dele, para o conhecer no geral, né? E depois ainda assisti, ou seja, ainda convivi com ele durante o período em que ele escreveu alguns dos livros que são dos meus livros favoritos do percurso dele, nomeadamente quando ele largou o problema do experimentalismo e do pós-modernismo na poesia e começou a produzir aquele estilo novo que depois apanha os livros dele quando é já a invasão do Iraque, e ele faz o Martia de Abdelhamid, quando a Gisberta é espancada no Porto, e ele faz a Indulgência Plenária. Durante esse período em que ele escreveu a Indulgência Plenária, eu era aluno dele e ele, pá, falava-me disso muitas vezes. Ele sonhava com a Gisberta, falava com ela, ela pedia-lhe ajuda. Portanto, aquilo é um poema contínuo que é trabalhado, não é? E essa ideia de ser trabalhado, um gajo acordar à meia-noite, ter-se lembrado de uma coisa, ir completar, os versos ficarem pendurados. E isso, no fundo, é que é a inspiração, não é? A inspiração não é exatamente um momento inspirado, mas é mais um trabalho inspirado, não é? E o gajo fazer uma... ter que insistir, não é? Ter que se sentar para escrever o livro, não é? Que é uma coisa que um gajo às vezes... É como nas canções, não é? Um gajo, se eu nunca me sentar para escrever a canção nunca fica feita. Fica sempre em ideia e nunca é acabada. Uma pessoa eventualmente tem que me sentar e tem que começar a registar as coisas para as coisas ficarem... pronto, tem que começar a fazer, não é? Não pode ser sempre só, ah, eu depois hei de fazer aquele refrão, depois o refrão há de ficar assim, e depois nunca fica, não é? E isso é uma lição importante que eu depois também, pronto, fiz para trás. O meu pai também sempre trabalhou assim, na ciência, matemática, e sempre foi assim que ele estudou e que ele viveu os seus períodos de produção científica, de escrever artigos ou de fazer doutoramento ou qualquer coisa. E portanto também e pronto, essas é que foram as ideias que eu tentei mais ou menos aplicar na música. E a parte da métrica, o trabalho da métrica é que foi sempre uma preocupação desde o início e que de certa forma foi aquilo que marcou o passo, porque ao princípio a métrica era muito pouco intuitiva para mim, porque nós temos tendência a cantar como nos ensinaram, e ensinaram-nos a cantar da maneira mais horrível possível, com as sílabas todas mal e com a língua toda ao contrário e com a acentuação toda estúpida e numa língua que não existe. Estúpida. E mais de metade do nosso repertório de canções nós cantamos e não fazemos a mínima ideia do que é que estamos a dizer. É meramente fonético, né? E mesmo canções da nossa indústria, né? Canções que nós nos lembramos de cantores e de cantautores, mas que na verdade sabemos a letra toda de cor e não estamos a interiorizar uma única palavra do que lá está escrito. É meramente fonético. Eu sei porque eu sabia assim, eu sabia eu sabia discos inteiros antes de... Sabia discos inteiros com 10 anos antes de perceber as letras, não é? Havia sempre essa... Que discos? Epá, discos, até discos bons, o Enapália. Enapália 2000. Sabia as letras todas de cor sem perceber uma palavra. Só começo estava a dizer. Pura e simplesmente porque estava habituado a isso, era assim que se decoravam as canções. Uma pessoa não. Esse disco, por acaso, nem tem grandes questões métricas, mas era o normal, era como nós vivíamos a música. Isso é o que atrás tem a fotografia deles todos em frente ao CCB, não é? Disco com pato, e diz disco com pato. Não, com pato disco. Com pato disco, tem mesmo um pato. Tem um pato, sim. Okay. Sim. É esse. É Enapália 2000. Tem Marilu, Sexo na Banheira. Eu acho que aquilo se... Havia qualquer... Eu não sei se é uma edição. Há um... Projeto Enapália 2000. Sim. Esse é o anterior. Sim, isso é tipo a demo. Depois é a versão coisa. Exato. Tá, pronto. Há muitos exemplos, ainda, né? Ainda consideras isso um disco bom? Sim. Que regressas? Por acaso já não regresso há algum tempo, mas sim. É de certeza um disco que está para lá do politicamente correto, aceitável nos dias que correm, não é? Mas, portanto, não sei se voltaria. Da mesma maneira que mesmo a minha discografia Frank Zappa já é muito difícil lá voltar hoje em dia, não é? Porque já é uma temática... proibida, não é? Nos dias que correm, mas a questão aqui nem era bem o disco em si, não é? Essa, não, eu gosto é de dar exemplos às pessoas quando elas estão a falar hábito, o nosso hábito musical era esse, também era assim que decorávamos a música americana e a música inglesa, não é? Decorávamos as músicas e os discos sem perceber as letras, e as nossas também, e isso nunca foi importante. E portanto, quando eu me deparei com isso, porque também era sempre para isso que o meu pai chamava a atenção, sempre que ouvíamos música brasileira, tinha sempre a ver com a maneira como a métrica fazia parte da música e como a língua ganhava um ritmo próprio. Mas e como... é mais fácil com o sotaque brasileiro, os acentos. São muito mais fáceis de acertar em música. Mas é assim que tu aprendes a... É assim que tu descobres uma ferramenta nova, não é? Como o guitarrista que aprende a tocar porque está a tentar tocar a guitarra rítmica e a guitarra solo ao mesmo tempo porque não percebeu que eram dois, não é? É a mesma coisa, não é? É tipo, sim, aquilo com o brasileiro, com o português do Brasil é muito mais fácil porque as vogais são todas abertas, pronunciam-se as vogais todas, as últimas consoantes nunca são articuladas, portanto há muito mais rima à disposição, todas essas coisas, mas a verdade é que a tentativa de replicar isso com a nossa pronúncia que, e com a pronúncia de um lisboeta do subúrbio em que na prática falamos pá, praticamente só com consoantes, quase não há vogais, e às vezes é preciso falar com um estrangeiro para nos apercebermos disso, né? Pá, e depois deparas-te ali com problemas que são impossíveis de resolver, não é? Acabas por ter que arranjar tudo à volta em função disso, não é? Isso acaba por definir a melodia, o tipo de harmonias, o tipo de estruturas que tu consegues fazer, o facto do português ser uma língua de contexto, né, em que nós usamos sempre as mesmas palavras e o contexto é que define o significado das frases, e depois tu a seguir, se disseres a frase outra vez, pode significar exatamente o contrário do que tu acabaste de dizer. E portanto, isso depois nas canções também acaba por ter que definir a maneira como tu começas a escrever as canções, porque cada verso muda o que vem antes e pá, isso acabou por começar a todo o meu processo de composição começou a ser acerca disso e começa a ser pá, uma pescadinha de rabo na boca, percebes? Começo a escrever para mim, para o meu próprio processo e a minha voz e aquela língua e pronto, e aquilo, e as coisas são todas feitas para se valorizarem a si mesmas, né? E um twist na história que encaixe com o último refrão, porque não se, pronto, aquelas coisas, né, que é a vantagem de estares a fazer uma canção em vez de estares a discursar, não é? ou a dizer uma cena, não é? Estás a fazer uma canção, tem uma estrutura, uma forma, está fechado, podes estar sempre a jogar os duplos sentidos, triplos sentidos, vários narradores, não é? Narradores duvidosos, as questões de género tiveram sempre presentes desde o princípio para mim também, a questão de porque é que quando tu estás a cantar, porque é que se identifica o cantor com o narrador e de que maneira é que isso. Há uma canção famosa do Tom Waits em que ele, a primeira frase da letra é Charlie, I'm pregnant. E portanto tu começas logo a ler wow! com aquela voz doce, não é? Cantar Charlie, I'm pregnant, isso é uma coisa que eu também tenho, é uma memória de infância, estás a ver? Ter, a sei lá, 6 ou 7 anos e o meu pai dizer, olha lá esta música, ele começa por dizer Charlie, I'm pregnant, é um gajo, e pá, não, é uma gaja afinal e tal, o gajo, pá, pera lá, isto dá aqui umas canções. A voz dele já foi razoavelmente doce, ele foi ficando mais. Sim. E foi ele que forçou com o whisky e não sei o quê. Sim, com o diário que o whisky, pronto. Já está mesmo com o lugar. Sim. Mas tu fazes, quando estás a fazer álbuns, coisa que não está a acontecer agora, vais, fazes uma certa pesquisa em termos de como tu compraste os discos do Bonga quando estavas a fazer a festa da moradia. Esse processo de pesquisa também passa por analisares a métrica do que veio antes. E como é que a língua foi usada ao longo dos tempos? Sim. Fizeste um trabalho, sei lá, grande nisso ao longo do... Sim. Fiz alguma pesquisa normal de perceber quais é que são os traços, por exemplo, quando fiz uma canção a imitar o Godinho, não é? A fazer uma espécie de uma rapsódia do que é o estilo, tem a ver com um trabalho de pesquisa, tentar perceber quais é que são ali as marcas métricas e replicar, não é? Pronto, nos portugueses, não é? Ou com o Carlos T, ou com os brasileiros, estou sempre atento a essa parte. E depois na música americana e inglesa, isso é uma coisa que está super enraizada, não é? Uma coisa que já faz parte, já faz muito parte da música em si. A pronúncia é um dado adquirido, a pronúncia não é posta em causa, porque não existe língua neutra. O inglês neutro é o inglês que os estrangeiros falam. Enquanto que aqui não é o português neutro, é ensinado nas escolas, não é o português que se ensina nas escolas, é o que toda a gente aprende a falar, é o português que se fala na televisão, nas novelas, os jornalistas, os políticos, é o, por, portanto, é a língua em que te ensinaram a cantar e é uma língua que serve para redigir leis e para fazer contratos, não é uma língua para produzir cultura, é uma língua sem ritmo, sem alma, as sílabas são todas iguais, e é... Portanto, aí já não, isso não é preciso pesquisar, não é? Isso é só. Isso é só. Pronto. Mas eu ouvindo os meus primeiros discos, deteto erros que. Erros, né? Coisas que hoje em dia não faria e frases que vão ficando mais próximas do discurso oral. E corriges isso a tocar ao vivo? Corrijo. Em disco, a altura de cantar também é sempre a altura mais frágil por não ter um produtor. Okay. Por ter que ser eu a produzir a própria voz, é sempre nunca consegui passar para um disco a maneira de cantar ao vivo. Tenho sempre que ir por um caminho mais neutro e tentar pôr uma voz boa e eficaz. Que fique colada com a música e que não seja preciso aldrabar. Mas tu não tens um produtor porque... Tu já gravaste, o Luís produziu-te pelo menos um EP? Sim, como o sim, ajudou-me a gravar. Sim. Ajudou-me a produzir esse. Sim, pá, não tenho produtor porque depois entretanto eu fui aprendi a produzir, a autoproduzir-me e hoje em dia seria muito complicado, não é? Como teres um psiquiatra, tem que ser sempre um gajo que seja melhor psiquiatra do que tu, não é? Se fores um grande psiquiatra, tens que ter consultas com o teu orientador de doutoramento, não é? Não podes ir ter consultas com ao centro de saúde, não é? E então aqui, tipo, quando a partir do momento em que eu aprendo, em que eu estou completamente fluente no método de produção de discos, principalmente no Golden Pony, que é onde eu produzo sempre com o Dudu, eu e ele, não é? Os dois a meias, a partir desse então, momento. Então, mas porque não o caracterizas como produtor? Porque a parte de cantar tem a ver com a composição das canções, okay. Não é? E quem domina a canção sou sempre eu, nunca há ninguém que esteja a dominar as canções do disco melhor, sim, que eu. Enquanto que quando eu vou, por exemplo, produzir um disco do M, eu estou a imaginar caminhos para as canções antes dele estar a distinguir bem, porque ele está a trabalhar microscopicamente, percebes? Ele está a trabalhar em análise e eu estou a trabalhar em síntese, estou a pensar... Que esta canção, estás a fazer outro refrão para esta canção, mas esta canção está a ficar com a estrutura igual àquela, não precisa, se calhar mais valia pôres esta mais lenta e arranjares-lhe uma boa introdução e não sei o quê. E aí, eu percebes, enquanto quando são os meus discos, aquele meu processo de ser tudo feito, que as coisas umas para as outras, não é? De ser um processo todo feito para dentro, faz com que depois o resultado final já é uma teia. É um tecido muito, muito tricotado, que só eu é que me entendo no meio do labirinto da canção e, portanto, é muito difícil ter um produtor, alguém que entra no fim para produzir essa parte, a parte da voz, a parte de cantar, não é? Pai, depois não vou chamar um estrangeiro para... Também não me vai ajudar na parte de cantar, não é? No momento de cantar, existe sempre. Mas depois também sempre houve pessoas que sempre houve algumas pessoas que preferiram o. Que preferem a versão neutra dos discos à versão teatral dos concertos, não é? Performativa dos concertos. Portanto, também há. Não é óbvio para mim que tivesse sido sempre uma melhor opção cantar os discos como se ainda fosse 89, né? 1989. O que é que... isto é uma pergunta básica. O que é que tu gostas de ouvir? É por fases. Agora neste momento gosto de ouvir pouco e por isso é que também acaba por a produção acaba por ficar mais lenta também por causa disso. Portanto, em fases em que eu não consigo discernir muito bem o que é que se está a passar musicalmente no mundo. Tenho mais dificuldades em produzir. Mas continuas a ir a concertos, tipo nos últimos para aí 3 meses, encontrei-te para aí 3 ou 4 meses em concertos. Sim, sim, sim, sim. Sim, vou a concertos de vez em quando. Aí é ouvir música de outras pessoas. Sim, não sim. Sabes o que é que sim, sim. E ouvi-los a tocar e sim, isso acaba por me influenciar mais do que ir desgravatar a lista de discos do ano da Wire, porque é uma coisa que um gajo, enquanto profissional, não é? tens que fazer, não é? Tens que ir fazer todos os anos, tens que ir ouvir e tal, uns discos que foram, umas listas e tal, ir pesquisar. Mas na noite da chita vejo ali 3 ou 4 putos a tocar e fico logo muito mais inspirado e aprendo logo ali uma data de coisas e percebo logo muitas coisas. É um bocado aquilo que o Bonga dizia, não é uma coisa direta. Tu podes estar a ouvir um tango e ir fazer techno a seguir, não é bem isso. Mas é de facto, tem a ver ali, para mim, estar a ver um concerto ao vivo, principalmente de pessoas em quem eu posso ir mexer no ombro a seguir, estás a ver? A sensação de empatia é logo, fica logo apurada, percebes? Com o concerto do Raposo, por exemplo, né? do João Raposo, pá, aquilo ficou logo ali, aquela empatia, percebi porque é que os amigos estavam entusiasmados, estava a tentar. Mas tem um entusiasmo ótimo, estavam ali, a cantar as músicas todas. Sim, e de facto o gajo ali, a mão direita, estava a agarrar aquilo bem, e depois ele nunca se desmancha, e pá, todas essas coisas. Fico sensível. Fico sensível a essas coisas e acabo por absorver para mim, pronto, porque. Pronto, continuo a ser fã de música, não é? Claro. Se um disco que eu gosto muito, imediatamente a primeira coisa que eu quero é fazer um disco igual. Depois é que tens, depois um gajo tem que se adaptar e perceber, pá, espera aí, pronto, se calhar não consigo, mas quando lembro-me que naquele ano do que foi o Ariel e o John Grant, que foram assim os dois discos que eu ouvi mais, e que depois logo a seguir, pá, isso dá logo origem a uma data de processos novos e de sítios novos de onde se podem gerar canções. E pronto, e depois nas alturas em que tenho mais dificuldade em encontrar música que... discos que me agarrem, música que me prenda, ou eu também costumo estar sempre mais ou menos atento ao que se vai fazendo no Brasil, e a música brasileira também tem vindo a ficar cada vez mais negra e cada vez mais difícil e cada vez mais pesada e cada vez mais desligada pronto, daquela cor e do cotidiano e da cena concreta que a música brasileira tinha. Começou-se a afastar e a ficar cada vez mais intelectualizada e fria e pesadona e tal, e portanto isso também acaba pronto, é difícil digerir tudo isso, perceber o que é que um gajo, à medida que está mais velho, não é? Fica menos naif, não é? Não, já não consigo pegar nas canções de uma maneira tão pura, tão naif, fica sempre tudo mais complicado, parece que está sempre tudo a dar uma volta a mais, não é? E em termos de outras coisas, tipo filmes, séries, livros, o que seja? Sim, livros e séries, claro, hoje em dia, não é? Um gajo tem que ver as séries todas, não há mais nada para ver. Eu cinema sempre fui bastante crítico do cinema, porque o cinema, quando é mau, é uma experiência horrível, porque é como se tivessem, arrancam-te a alma, não é? Durante 2 horas obrigam-te a ser outra pessoa e depois, quando não recebes uma recompensa no fim, parece que tens sempre aquela sensação de fim de festa de anos, não é? E ficas assim vazio, não é? Então, pá, o cinema, quando os filmes não são muito, muito, muito, muito, muito, muito bons, quando não é uma coisa garantida. Dá-me um exemplo mais concreto. Eu fico sempre um bocado. Não precisas dizer nomes. De pé atrás. O que é que te pode acontecer nesse sentido? Para perceber mais concretamente o que estás a dizer. É pá, fico muito desinspirado. O cinema desinspira-me muito. Desinspira-me muito. Sinto-me muito controlado. Sinto que não fui livre. Não estive a observar. Percebes? Não tive. Porque os olhos estão sempre conduzidos para a luz e estás sempre a ler as legendas e estás ali num momento. E o som está muito alto e as pessoas ao lado estão a mexer no telemóvel e a pôr creme nas mãos e e a comer e não sei o quê. Não é uma experiência que me agrade. Se fores durante a tarde, um dia de semana, não. Ou a primeira sessão, tipo meio-dia, sim, ou assim. Sim, baixo, não baixo sozinho, vento. Claro. Só o som alto. E se calhar podes ir para baixar. Disse nos bom dia. Pronto. Porque estamos em Caxias, as pessoas dizem bom dia umas às outras. Mas independentemente disso, pá, sei lá, obviamente a trilogia do João César Monteiro para mim é uma peça fundadora, não é? Do que é a cultura contemporânea portuguesa, não é? Do que é o nosso caminho até chegarmos aqui. São talvez os filmes mais essenciais para mim do cinema português. Para o meu caminho, né, da minha escola, portanto há sempre cinema que eu gosto, mas os livros são sempre mais rápido a entrar depois para as canções e a ter uma influência direta, porque começas logo também é o que eu percebo melhor, não é? A área de conhecimento que eu percebo melhor e portanto começo logo a absorver motivos, pedaços de histórias, anedotas, maneira de falar, narradores, possibilidades, não é? Este ano saiu a tradução, no fim de 2016, não é? A tradução da Bíblia do Frederico acaba por ser, obviamente, uma coisa que um gajo como eu tem que ir lá, percebes? Nem tem a ver com a parte da massa crítica que foi produzida acerca disso, até porque a massa crítica foi bastante fútil comparado com aquilo que é a dimensão do trabalho dele enquanto académico. Um gajo. A tradução canónica da Bíblia inglesa, por exemplo, é um livro que tem que é omnipresente na cultura anglo-saxónica. A King James agora? Sim, a King James é omnipresente na cultura inglesa e anglo-saxónica até aos dias de hoje, porque é uma forma fixa, é uma Bíblia com uma forma fixa. Não existia até agora em português uma Bíblia com uma forma fixa. E a Bíblia do Frederico Lourenço chega perto disso e portanto pode servir como um livro gerador de referências, de intertextualidades, de poderes referir-te àquelas palavras, né, e àqueles termos, àquelas histórias de uma maneira direta e pronto, gerar camadas de significado, né? Sim, é um dos livros que hoje em dia está a ser trabalhado. Mas por outro lado, o Pimenta continua a produzir e os livros são sempre espetaculares. A poesia do Alberto Pimenta está no seu melhor, eu diria. Estes últimos 10 anos de produção são avassaladores. Desde que se jubilou? Um bocadinho antes, sim. Eu não sei de que maneira é que ele trabalhou exatamente aquele estilo, mas eu tive acesso a isso na altura em que morreu o João Paulo II e ele escreveu um poema que se chamava Ditirambo para a Morte e Sucessão do Papa João Paulo II, que na altura até foi mais ou menos censurado ia para uma revista que depois se recusou a publicar o poema, e ele fotocopiou e deu a meia dúzia de... Gosto de mais ou menos censurado. A meia dúzia de... Essa é uma revista de... que se recusou a publicar, ou sim, publicar sim, no sítio. Sim, sim, sim. E ele deu-nos. Sim. Fotocopiou e deu a um par de alunos, e depois logo a seguir a isso é quando aparece o Martia de Abdelhamid como uma espécie de comentário poético à guerra no Iraque, sim, à invasão no Iraque. É um livro de fusão com poesia árabe, com muitas referências ao Al-Andalus e etc. E pronto, e depois a partir daí ele começa a falar de temas concretos, uma coisa que para mim também foi muito importante, perceber que esse era um dos caminhos do pós-pós-modernismo, era cagar um bocado na ideia da universalidade do assunto, não é? Da obra, e perceber que se pode tratar do tema mais concreto possível, e mesmo assim, pronto, no caso do Pimenta, não é? Atingir uma elevação e um grau de elevação poético muito grande, mesmo escrevendo o nome da Gisberta a meio do poema, porque não? Não é? ou talvez até precisamente por isso. Estavas há bocado a dizer que agora falaste da obrigatoriedade de ver séries. Sim. Porque provavelmente alguém te mata se não vires. Sim, porque ficas à parte quando falas. Ficas infoscluído, claro. Nós pronto, os nossos hábitos enquanto animal de vícios, não é? O ser humano é um animal de vícios e de pequenas de tiques. Os nossos vícios estão-se a tornar cada vez mais absorventes, não é? Porque o rádio só era preciso ouvir, não é? Depois a televisão passou a ser preciso ouvir e ver, não é? Agora já estamos numa fase em que também é preciso mexer, não é? No telefone, já é preciso ver, ouvir e mexer e olhar para baixo e tal. Portanto, começa a ser cada vez mais absorvente os nossos tiques, mas pá, é óbvio que nós crescemos quando éramos pequeninos. Qualquer pessoa que não passasse 4 ou 5 horas em frente à televisão todos os dias era um infoscluído. Tinha que se ver o telejornal, tinha que se ver as novelas, tinha que se ver. Eu sentia mal quando era miúdo, porque eu nunca vi o Dragon Ball, nunca vi um episódio de Dragon Ball. Então havia uma parte em que toda a gente estava a falar de Dragon Ball e eu não sabia. Tua vida que tu não tiveste acesso. Não sabia o que era, porque pá, não gostava daquilo. Estás a ver? E pronto, é uma peça essencial na cultura contemporânea. Continua a ser. Estás então, a ver? Mas o que é que tu te sentes obrigado a ver? Ou te sentiste obrigado a ver e gostaste? Ou não gostaste? Epá, o que eu gosto de das séries é o que toda a gente gosta, né? Que é curto. Sim, mas quais são? É onde estão os valores de produção hoje em dia, não é? Vemos o Game of Thrones, não é? E a seguir. Pá, eu há uns tempos tivemos uma experiência de acabar um episódio de Game of Thrones e a seguir estava a dar, por acaso, na televisão um dos filmes recentes do Batman e parecia que estávamos a ver a cena à Princesa Guerreira, não é? Porque os valores de produção estão todos concentrados naquele sítio e existe um lado, com toda a cultura, não é? Com a música também assim, existe um lado de, enquanto observadores, em que precisamos desse renovar constante dos valores de produção, ano após ano, para sentirmos, até na mobília, não é? E no vestuário, não é? Para renovarmos os nossos olhos e lavarmos um bocado o cérebro. E as séries, por serem o sítio onde se concentra agora todo o dinheiro e toda a capacidade também de experimental, não é? Acaba por ser onde tu vais lavar os olhos com valores de produção a que não estás habituado, seja no Game of Thrones por uma cena over the top, figurantes, roupas, iluminação, dragões, seja quando foi na altura do Breaking Bad, né, as máquinas fotográficas à mão para filmar uma série com um budget mais baixo, mas trabalhar aquilo de uma maneira a que se torne um estilo e tal, pronto, todas essas coisas ele se encontrou nas séries, não é? É sempre nas séries que tu vais encontrar isso, ou o Broad City, em que tens as duas tipas que escrevem para elas próprias e fazem delas próprias, e aquilo depois começa a ter... Não fazem para elas próprias, elas têm apelidos diferentes. Sim, mas pronto, mas mesmo pronto, essa própria distância que vai entre o real e a ficção é um dos momentos de comédia. Sim, um dos métodos de trabalho, não é? Ou seja, e depois, também a maneira como isso te permite fazer um tipo de intervenção que numa série 100% ficcional isso não acontece, não é? Ou que tu nunca tens de atores, não é? Precisa de ser um gajo que escreve e que representa e que faz e que pensa, não é? E que idealiza e que desenha o genérico e não sei o quê. Pronto, portanto, é sempre, mais uma vez, é sempre nas séries, não é, que vais ter acesso. Então é isso, essas... tu vês? É Game of Thrones, Breaking Bad e Broad City? Broad City, claro, por exemplo. Mas também vejo séries más, Também gosto de séries... O que é que são séries más? Deixa-me lá pensar assim numa série mesmo má... que a gente tenha visto... Pá, umas mesmo más que a gente não consegue mesmo acabá-las. O que é que acontece? Mas agora as séries estão todas místicas, não é? O Away aquelas séries... Nem meti nisso. Aquelas séries que estão assim sempre, é sempre assim uma cena meio mística e tal, de autoajuda, séries de autoajuda. Foi o Away, essa série que viste? Away, vimos, consegui chegar ao fim. Stranger Things. Stranger essa é uma das más, aí estás a ver? Se pá, pronto. não considero, não é um prazer como não consideramos isso um prazer intelectual como consideramos quando quando vamos ver o Transparent ou o Broad City ou Breaking Bad ou Better Call Saul é que são processos mais intelectuais em que aproveitamos mais coisas, não é? Mas eu também aprendo com falhanços, não é? Também gosto de absorver. Ei, este ator é bem mau, como é que eles se lembraram? Mas no Stranger Things, achas os atores maus? Não, eu no Stranger Things acho que é uma cena... Acho muito fácil fazer terror no passado, não é? Porque dá sempre mais medo se estás perdido no mato, se isso não houver telemóveis. Claro. Né? Da mesma maneira que é muito fácil fazer ficção científica se não tiveres que pensar no que é que vai ser a internet daqui a 300 anos. E nenhum filme de ficção científica inclui uma versão da internet daqui a 300 anos, evita-se sempre, não é? Portanto, esse lado fácil de ir pegar num conceito para te facilitar o teu trabalho e não usares a época. Pá, usares esse conceito de uma maneira construtiva, não é? Estás a usá-lo de uma maneira destrutiva para não teres que pensar muito nisso e não teres que ser muito específico. Aí também vem a coisa de aquilo ser completamente decalcado e inspirado nos filmes que se faziam nessa altura. Pois, claro. Com o estilo. Claro, é. Só que de facto o século XX foi tão naif, nós continuamos a olhar e esquecemos sempre dessa parte, não é? Esquecemos sempre de nos lembrar que foi uma época muito naif, em que havia, de facto, as pessoas acreditavam que haviam verdades absolutas, não é? Havia valores absolutos, havia e nas artes e na cultura, nós agora já não nos lembramos muito disso, não é? Mas era mesmo mesmo para nós, que já só vivemos os 90s propriamente, não é? Era sempre tão radical, era tudo tão naif, não é? Agora é só rock, é bomba, toda a gente com a mesma camisa. E agora é assim, agora é só eletrónica, pumba, só eletrónica por todo o lado, só sabia aquilo, toda a malta papava a mesma coisa. E as tribos urbanas, não é? Era uma coisa tão naif, havia os dreads e havia os bats e havia os não sei quê, era tudo tão... Então, a vida era tão simples, não é? Pá, pronto, eu acho que Eu acho que agora o século XX tornou-se uma espécie de uma droga para nós, não é? Uma espécie de um docinho, é como tem um efeito parecido com o do açúcar, não é? De tu ficas confortável, ficas a sentir-te cozy em casa, não é? Ai, que sensação confortável, de expectável o passado, de um gajo com uma coisa como uma pessoa sabe com o que é que conta. Parte da última temporada de South Park. Inclui uma coisa sobre Member Berry, que são umas bagas que as pessoas tomam, que é tipo Member the 80s, Member Chewbacca, Member não sei o quê, e que aquilo leva as pessoas a votarem no Trump. Pronto, é basicamente pois. Isto é a história que eles passaram as últimas temporadas a fazer, tipo um arco a narrativo. A fazer uma preparação. Não, a fazer um arco narrativo durante a temporada inteira, em vez de ser episódios mais ou menos fechados em si próprios. Contidos, sim. E parte disso é esse dos Member Berries. E... Sim. Pronto. Pois. E liga-se com isso, estás a dizer? É só. É! Sim, mas isso, claro, tem a ver com isso, não é? Obviamente, esse o fenómeno populismo, não é? E o fenómeno Trump tem a ver com esta nossa incapacidade cada vez maior de olhar para o futuro, não é? De imaginar que o mundo vai continuar a existir depois de estarmos todos mortos e esquecidos e depois de todas as coisas que nós adoramos estarem enterradas 50 metros, 100 metros debaixo do chão, não é? E toda a música, temos muita dificuldade em acreditar nisso, não é? E aceitar que, pá, que vai desaparecer, né? Que é possível um dia existir humanidade sem existir em Beatles, sem existir em Michael Jackson, sem existir em séries, sem existir em filmes, sem existir em... Pronto, um mundo completamente diferente, né? Do que nós temos hoje. E que é na mesma consequência das nossas vidas, né? E sim é que seria uma maneira de desbloquear as questões ecológicas, as questões dos direitos civis, tudo isso só tem que ser desbloqueado com uma visão do futuro, pá, verdadeiramente a longo prazo, não é? O problema é que nós vivemos cada vez mais obrigados ao individualismo, né? Cada vez te empurram mais para uma porque é necessário para sobreviveres, né? Porque não tens outra maneira de sobreviver a não ser através de um individualismo acentuado, porque já não é possível viver sem dinheiro. Há coisas que tu já não consegues contornar, né? Já não consegues contornar o dinheiro, já não consegues contornar, já não digo um emprego, já não consegues contornar dois, né? já não consegues ter uma família sem pelo menos dois empregos. Portanto, existe esse lado individualista de tu teres que estar concentrado em andar na linha e manteres-te na linha e fazeres o teu caminho até ao fim, que te impede um bocado de ver o big picture, né? de olhares para daqui a 100, 200, 300, 500 anos, 1000 anos, 5000 anos, né? O futuro da internet isso, daqui a 5000 anos. Sem Beatles. Então, ou com Beatles, ou melhor, isso. Com pessoas cujo trabalho seria fazer a prospeção de uma internet que será, obviamente, uma entidade autónoma em constante crescimento e que ninguém sabe o que é que está lá dentro, e tem que haver gajos que passam a vida toda a fazer prospeção e que de vez em quando lá no meio encontrei aqui uma cena que é os Beatles e que ia, tu nem percebes o que é isto. Eu estava a ler sobre o CD, que na altura era aquele formato que ia durar para sempre, sim, e sim. Poder imaginar, e tipo, nos primeiros anos do CD aquilo foi feito progressivamente melhor, mas já estão, as coisas vão, aquilo vai entrando quase em decomposição, sim, e deixa de funcionar em montes de coisas, sim, que sim. Se calhar tens em casa, ou que eu tenho em casa, estão a perder a informação toda. Aquilo foi melhorando progressivamente, e mesmo os DVDs, especialmente quando é CDR e DVD-R, isso não dura nada. Pois não, os CDs não duram. E mesmo a informação digital, por isso é que há aqueles movimentos de preservação de cinema, de película, o Martin Scorsese. Sim. É a cabecilha de umas organizações que fazem isso, porque é a melhor maneira de preservar filmes, não é o formato digital não é nada, pode desaparecer de hoje para amanhã. Ah, sim, se bem que, claro que no digital, a velocidade a que tu consegues criar uma redundância, não é? E enfiar cópias de segurança noutro sítio é muito grande, não é? Portanto, mas se ninguém tiver a fazer ativamente isso, aquilo desaparece. Daí conseguires imaginar que no futuro terás uma biblioteca digital autónoma, sim, com um programa que se autocopia a si mesmo e que mantém cópias de segurança escondidas. Isso ainda não é certo, há muitas coisas que estavam na internet e já não estão. Sim. E que nunca vais encontrar. Mas, quando as pessoas morrem, o MySpace delas continua a funcionar. É verdade. É verdade, é uma canção com mensagem. Do senhor é uma mensagem que continua atual. Do MySpace já não... Apesar de já ninguém saber o que é o MySpace, mas percebes pelo contexto o sentido da frase. É verdade. E tu estavas a tocar... Isso foi a única aparição em público do senhor Aníbal? Que as pessoas poderão procurar na internet, Senhor Aníbal, quando as pessoas morrem, para ficarem por saber o que é. Foi no lounge. Contigo a tocar baixo. É verdade. Acho que eu estavas mesmo a tocar, por isso é que eu disse. Estava de óculos de sol. É possível que é possível que tenha tocado baixo nesse dia. Eu foi das únicas vezes que eu toquei no lounge, de resto. Sério? Se é que não foi mesmo a única. Estás a lançar um repto? Ou a última? Não, eu estava só a dizer por mera curiosidade. O Senhor Aníbal apareceu de fato macaco, óculos de sol e um... O Senhor Aníbal apareceu de Senhor Aníbal. Apareceu de Senhor Aníbal, sim. É verdade. E continua o vaping. O vaping nunca vai acabar, esse? Na verdade só comecei agora, não é? Não, mas o vaping vai durar mais do que os Beatles ou não? Eu acho que sim, sabes que a erva... agora vamos falar de coisas sérias. A erva está presente, acompanha a humanidade há milhares de anos. Sim, é verdade. Não, é difícil traçar as origens. E provavelmente foi das primeiras culturas. Está ligado ao início da agricultura também. É das primeiras plantas a ser cultivada. Porque é uma das plantas mais... Aquela cena que os... Que os quê? Que os freaks dizem sempre, não é? É uma planta muito completa, dá para fazer... Ah, e dá? Dá para aproveitar a fibra, e dá para comer as sementes, e dá para usar as flores como remédio. Dá para fazer tudo. Exatamente. E, portanto, isso é uma coisa que agora o... também o que será obviamente uma grande mudança no século XXI, o fim do proibicionismo com a erva, que pá, mesmo pondo aqui a perspectiva mais pessimista possível, obviamente que dentro de um século vai acontecer, até porque o proibicionismo não tem sequer um século, não tem sequer 100 anos de idade. E estão-se a começar agora, começou-se agora nesta década a produzir estudos científicos decentes com o apoio da administração Obama sobre o sistema endocannabinoide e o potencial medicinal de se aprender a mexer com o sistema endocannabinoide de várias maneiras, com várias plantas e de várias maneiras. Mas a erva vai continuar, vai nos acompanhar ainda muitos milhares de anos, acho que sim, acho que vai. Como o álcool, não é? Também muitas das culturas iniciais da agricultura eram para fazer cerveja, acho que eu não sei explicar bem a sim, história. Sim, a cerveja também aparece no início. Ou o ano passado da cerveja. Mas sim, sim. Fermentação. Sim. Sim. Bom. Muito obrigado. Ah, de nada. Foi obrigado eu. Thank you.